Capítulo 21. Meu espírito? A carne ou o Espírito Santo? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Alguém pode perguntar, como posso saber quando é o meu espírito ou o Espírito Santo me dizendo para fazer alguma coisa? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas pode ser apenas eu mesmo querendo fazer aquilo. Defina seus conceitos. Se por eu você quer dizer a carne, claro, você não pode sempre obedecer à carne, mas se por eu você quer dizer o homem interior, o verdadeiro eu, então é sempre certo obedecer ao homem interior. Vá em frente e faça aquilo que ele quer que você faça. Se seu espírito é uma nova criação em Cristo Jesus, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, se seu espírito tem a vida e a natureza de Deus nele, se tem o Espírito Santo nele e está em comunhão com Deus, ele não vai lhe dizer para fazer nada que não seja certo. Se você é um cristão, cheio do Espírito, seu homem interior, tem o Espírito Santo em sua plenitude, não em uma medida, mas em plenitude, habitando em você. Não é o homem interior do cristão que quer fazer errado, é o homem exterior. Você deve ser capaz de dizer quando é a carne que está lhe mandando fazer alguma coisa ou o espírito. Eis um texto que tem sido um enigma para muitos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Isso se refere ao homem interior. Fisicamente, somos nascidos de pais humanos e compartilhamos de sua natureza. Espiritualmente, somos nascidos de Deus e compartilhamos de sua natureza. A natureza de Deus não é para o erro. Eu já errei muitas vezes como cristão, mas meu homem interior não peca. Ele nem sequer concorda comigo quando peco. Ele tentou fazer com que eu não errasse. Meu coração lamentou quando pequei, pois permiti que a minha carne dominasse, mas meu espírito nem sequer consentiu com aquilo. A semente divina está no meu espírito, não na minha carne. Se você continuar permitindo que a carne domine, continuará errando. Se você permitir que a sua mentalidade natural domine, sem renovar a sua mente por meio da palavra, continuará errando. Foi por isso que Paulo escreveu para os cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito em Roma, e disse-lhes para fazer duas coisas. Primeiro, apresentar seus corpos, e segundo, eles deveriam renovar as suas mentes por meio da palavra. Romanos 12, verso 1. Até que sua mente seja renovada por meio da palavra de Deus, sua carne e sua mente não renovada dominarão seu espírito. Isso manterá como um bebê cristão, um crente carnal. Paulo disse à igreja em Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1. Sois carnais, ele disse. Outra tradução diz, pois ainda sois dominados pelo corpo. Paulo continuou, andais segundo os homens. Outra tradução diz, vocês andam como meros homens. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquelas pessoas andavam e faziam as coisas da mesma forma que os não salvos faziam. Quando você renova a mente por meio da palavra, ela vai se aliar com o espírito. Em vez de com o corpo, e os dois, espírito e mente, controlarão o corpo. Meu espírito não vai me dizer algo errado. Ele tem a natureza de Deus nele. Ele tem a vida de Deus, o amor de Deus e o Espírito do Senhor, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1:4. Somos nascidos de Deus, então nos alimentamos da palavra dele. Fazendo isso, somos coparticipantes da natureza divina, a natureza do Pai. E se tivermos a natureza divina em nós, nosso espírito não nos dirá para fazer algo errado. O que quer que seu espírito lhe diga estará certo.